Salve, coelhada! Estamos de volta! Decadente 146, 146, depois dessa pausa durante a Copa, em que a gente acabou não fazendo programa, fizemos um só da saída do Ederson e do primeiro jogo da seleção na Copa do Mundo. A gente até pretendia continuar falando da seleção durante a Copa, mas acabou que a agenda não permitiu, a gente não conseguiu se reunir e ficou só na vontade mesmo. Então agora voltamos, também não conseguimos fazer o primeiro jogo do retorno do Brasileirão, América e Cruzeiro. Eu particularmente estava no meio da roça do Goiás, não consegui assistir o jogo, não tivemos quórum também para fazer o programa, e aí pulamos. E agora estamos de volta aqui para falar, né, seu Sérgio Tavares, com quórum reduzido, só nós dois, um bate-papo mais ameno. Quase sem quórum, mas estamos aqui. Pois é, o resto da galera, tem gente que tá passeando pela Europa, tomando champanhe na França e bebendo vinho em Roma. Os aristocratas. Pois é, outro pessoal que tá no interior, pegando a estrada, voltando para casa agora, e os empreendedores com seus novos negócios que não conseguem mais participar do programa, tão sumido, não vem mais trazer mensagem edificante. E aí tá lá, estamos só nós aqui agora. E aí a gente convida lá no grupo, ninguém aparece também. Daqui a pouco não vai ter programa, gente. Vai ter uma pessoa, vai ser monólogo. Então vocês tratam de mexer a bunda na cadeira e vem participar disso aqui também, viu? O convite continua aberto sempre a todos. Então vamos falar só de coisa boa hoje, né, Sérgio? Vamos falar só, né, ali do Locomotiva, que teve aquela virada sensacional pra cima do Botafogo Reptiles. Ganhamos por 15 a 13, o Locomotiva que começou vencendo por 9 a 0, acabou tomando a virada 13 a 9, e aí no último minuto da partida, na última jogada da partida, conseguiram ali o Hail Mary, o famoso Ave Maria, que é quando o quarterback joga a bola para quem tá lá na frente, aquela jogada distante, de muitas jardas, e o Pokémon conseguiu pegar essa bola, correr para a end zone e fazer então 15 a 13, primeira vez que o Locomotiva vence uma equipe do Rio de Janeiro, que tem um futebol americano talvez um pouco mais desenvolvido, tá aí nesse trabalho talvez há um pouco mais de tempo do que até o próprio Locomotiva e tudo mais, são equipes difíceis. Foi o primeiro jogo do Brasileirão, do BFA, Brasileiro de Futebol Americano. O jogo foi lá no como chama, Sérgio? Faculdade Universo. Faculdade Universo, isso, do lado da sua casa, né? Isso, do você lado. Você tava lá? Eu fui lá, eu não entendo nada desse esporte, mas eu fui lá porque América e nós vamos lá, né? Aqui do lado de casa, muito legal. Eu não conheço o esporte direito, não sei as regras e tal, então eu fiquei meio de butuca só tentando entender um pouco, mas eu achei legal a estrutura. Tinha uns caras narrando o jogo, engraçados e tal, sabiam narrar, mas também faziam umas brincadeiras e tal, achei muito legal. Pra mim, que não entendo as regras, achei sensacional, porque os caras iam narrando, iam meio que explicando mais ou menos uma outra jogada, como é que faz ponto e tal, então isso me ajudou. Tava cheio, cara, não imaginava que um evento de futebol americano aqui na Faculdade Universo estaria lotado de gente, tava cheio de gente. Muito legal mesmo, e o mais legal de tudo é que nós vencemos, sofrido, mas vencemos, né? Eu fiz uma analogia no grupo dos decadentes aqui, como eu não entendo futebol americano, eu trouxe pro futebol normal, né? Nós, a gente estava ganhando o jogo, tivemos um pênalti ali no finalzinho, e perdemos o pênalti. O pênalti era aquele chute. Field goal. Field goal, exato. Tava 9-0, se a gente fizesse o 9-0, não, tava 9-6, se a gente fizesse o field goal era 12-6, e aí já ficaria quase ganho, né? Isso já no finalzinho, faltando 2 minutos. Aí perdemos isso, e eles foram lá e fizeram o touchdown. Aí eles viraram o jogo. Na hora que virou o jogo, eu falei assim, América é uma merda mesmo, meu, que bosta. E, né, já, aí faltava 30 segundos pro jogo acabar. Aí eles têm o chute também, né? Então tava 12, aí fizeram 13, 13 a 9. Isso, extra aí, point. Aí foi só essa jogada que você falou aí já. Nos últimos segundos de jogo mesmo, a torcida, que igual eu te falei, tava cheio e tal. Já tinha zoado o time do Botafogo quando a gente tava ganhando. Já tinha ficado calada quando eles viraram o jogo. E os jogadores do Botafogo ficaram zoando a torcida. E aí, na hora que nós viramos o jogo, aquele negócio quase que veio abaixo, né? Todo mundo fez uma festa do cara. Muito legal. Legal demais. Maravilha. Você falou que tem estrutura, tem espaço pra criança. É, então, eles... Não sei se você já foi lá. A Faculdade Universo tem uma quadra... Eu já tinha ido lá num jogo do futebol feminino. Então, é uma quadra, não, é um campo normal, tá? Do lado, dos dois lados maiores do campo, tem duas arquibancadas. Arquibancadas, assim, de... Pequena, né? De 5 degraus, aquela coisa assim. É... E é onde as torcidas ficam e tal. Mas atrás de um dos gols tem um espaço, assim, dentro de umas árvores e tal, assim, que eles fizeram uma área pra criança, com piscina de bolinha, não sei mais o que e tal, uns monitores lá. Então, quem foi no evento e podia levar a criança e tal, deixava lá com os monitores e ficava ali bebendo a cerveja e assistindo o jogo. Então, muito legal, cara. Muito bom. É isso aí. Então, América, que tá na divisão sudeste, que tem dois grupos, o Grupo Oeste e o Grupo Leste. O América está no mesmo grupo que os Tritões do Espírito Santo, o Corinthians Steamrollers, o Flamengo Imperadores e o Botafogo Reptiles, que foi quem a gente venceu esse final de semana. Tem muito mais jogo por aí. O próximo jogo nosso é contra o Flamengo Imperadores, também vai ser em BH. Deve ser também lá na Faculdade Universo. O pessoal do Locomotiva falou com a gente antes do jogo, ofereceu pra gente 5 pares de ingressos, a gente fez promoção, primeiro ofertando isso para os sócios que apoiam o Decadentes, todo mundo que assina, que tá lá no decadentes.com.br/sócio e que contribui com a graninha para manter isso aqui lá no Catarse. Aqueles que quiseram tiveram a prioridade, ainda sobraram alguns ingressos, a gente fez sorteio pelo Facebook. Teve muita gente que quis, mas sobrou ingresso na mão, viu, gente? Então, nem de graça vocês estão querendo, vocês tomam vergonha na cara, pelo amor de Deus, né? Tá certo que o ingresso não é caro, mas vamos lá também apoiar o Locomotiva. E, claro, que se tiver mais promoções dessa, a gente vai estar divulgando, a gente vai sortear esses ingressos aqui para quem quiser ir lá e acompanhar e torcer junto com o Locomotiva. Outro jogo que nós tivemos, importante... Só para concluir porque eu tô vendo a página do América Locomotiva no Facebook aqui, e eles chamam a atenção, o próximo jogo, dia 11 de agosto, vai ser no mesmo horário e local, então... Tem um lugarzinho lá na Universo. Ali no Universo. Então vamos todo mundo lá para dar um apoio pro Locomotiva. Não sei se o América joga dia 11 também... Eu tô achando que joga, viu? Se eu não me engano, contra o Santos. Vou dar uma verificada aqui. Mas, enfim, assiste os dois jogos, gente. Tenta ir nos dois na medida do possível. Contra o Bahia? 11 do 8 é Bahia. Então é fora de casa. Fora de casa. Ah, então tá. Dependendo do horário, dá pra ir lá acompanhar o Locomotiva. Depois corre pra casa, pra TV, ou vai pro boteco também, que é uma boa. E acompanha o Coelhão lá pra dar uma sapecada no time do Anderson Moreira. Outro jogo importante que nós tivemos foram as meninas que enfrentaram o Pro Inter pela semifinal da Copa BH. Foi só 5, viu, gente? Mão cheia, 5-0. Vanessa abriu aos 6 minutos, a Ninha depois aos 9 fez 2-0. Primeiro tempo ainda teve a Lilian marcando 3-0, já que meio que garantindo ali a nossa vaguinha. Segundo tempo, a Vanessa voltou a marcar um gol e aos 39 do segundo, a Ana Vitória fechou 5-0 para o América. Jogo único em campo neutro, foi lá no Betânia. E agora as meninas vão para a final contra o Manchester, que ganhou do Morada da Serra por 2-0. Acho que essa final ainda não está marcada, mas quando tiver, a gente também vai divulgar para a gente apoiar as meninas, que essas sim, certamente, vão trazer mais um título para casa. Tem que falar de mais alguma coisa, Sérgio? Podemos encerrar o programa? Tá merecendo, viu? Mas eu podemos acabar aqui? Acho que a gente tem que reclamar um pouquinho também. Tem que reclamar? Ah, tem, né? Então tá. Você quer aproveitar, já que nós não fizemos programa sobre o clássico, e eu não consegui ver o jogo, só fui ver Melhores Momentos. Melhores Momentos foi uma lástima de assistir. Eu sei que geralmente Melhores Momentos não refletem exatamente o que foi a partida, mas salvo engano, Melhores Momentos da Globoesporte.com lá teve 2 lances do América. Um do gol e um outro lance no segundo tempo, e mais nada, o resto só lances do Cruzeiro. O que você achou daquele jogo de quinta-feira? Então, vamos lá. Antes disso, porque nós nem fizemos programa disso, eu queria falar do Drubsky. Então vamos voltar? Vamos falar da parada da Copa? Da parada então vamos da lá, Copa. Beleza. Tem até um texto lá no Decadentes que eu vou confessar que eu não consegui ler ainda, porque eu estava em viagem, estava no meio da roça, igual eu falei para vocês. Então nem consegui ler ainda, mas tem um texto lá no Decadentes que o Alisson escreveu essa semana, do nosso 7-1. Isso. Né? Durante essa parada da Copa. Porque nós só perdemos jogador, nós não trouxemos ninguém, nós perdemos treinador, efetivamos um Drubsky que, pelo amor de Deus, ninguém queria. Só ele e o Salum, aparentemente. E aí ficou nessa, aí ficou essa incógnita. Mas o discurso qual era? Continuidade do trabalho. Então, sai Anderson e fica Drugs. Exatamente por isso que eu queria falar. Manda bala. Vamos lá. O discurso da diretoria de... bom, primeiro, o Anderson saiu e aí a gente ficou na mão. Isso não é culpa de ninguém. Exato. Né? É só do Anderson que fudeu a gente, mas aí não tem o que fazer. A gente já conversou sobre isso. Uhum. A partir do momento que nós estamos sem, nós temos que achar uma solução. E eu até acredito que a diretoria americana tentou achar essa solução, só que ela não conseguiu. Ela foi incompetente para conseguir uma solução. Ela não conseguiu convencer algum técnico bom o suficiente que quisesse vir aqui, né, que ela achasse bom para o América e que eles quisessem vir para o América. Sérgio, seu som cortou para mim. Foi só para mim ou cortou para todo mundo? Pior que não tem mais ninguém aqui para me responder. Você tá me ouvindo, Sérgio? Pode ter sido a minha internet que falhou também. Eu tô perdido, gente. Alguém... Deixa eu abrir aqui o link para ver se sou só eu que tô com problema ou se é todo mundo. Eu tô achando que o Sérgio caiu mesmo, né? Ficou só eu aqui? Sérgio Tavares, se você estiver entre nós... Sumiu, Paulo Braga tá dizendo que sumiu. Oi, ô Sérgio, não me abandona, Sérgio. Bom, vou eu falando enquanto o Sérgio não volta. Ai, ai. Eu não sei o que o Sérgio ia falar, não. Quando ele voltar, ele dá os pitacos dele. Vocês vão me ajudar, então. Vocês vão fazendo seus comentários aí na janelinha de chat, que eu vou aproveitando para interagir com vocês. Como o Sérgio ia dizendo, a promessa era de que seria um trabalho de continuidade, etc e tal. O Sérgio vinha falando que a diretoria não teve competência para encontrar alguém, e nesse ponto eu concordo com ele. Eu não imagino que a diretoria tenha simplesmente aceitado de primeira, fosse a primeira opção, ficar com o Drubsky. Eu sinceramente não quero acreditar nisso. Se foi, pelo amor de Deus. Mas o fato é que sim, o boato já nos primeiros dias de saída do Anderson, era de que o Drubsky ficaria. Não foi de imediato, né? Demorou acho que pelo menos uma semana até que ele fosse efetivada a troca dele de diretor de futebol para treinador. Eu não gostei da entrevista que ele deu. A gente fez primeiro um programa, primeiro não, né? O único programa de expectativa, aquele durante a Copa, em que a gente falava disso, e houve quem nos comentários dissesse que desse boato que tinha, de efetivação do Trubisky e tal, se seria, se não seria. Todos nós fomos contrários a essa escolha, mas ela aconteceu. E a partir daí vem aquela história de que estamos aqui e tal, isso já era, o Drubsky que vem dizendo que isso já era um desejo dele, que no final do ano ele gostaria de voltar a ser treinador e que essa oportunidade apareceu. O que me desagradou um pouquinho, né? Eu tinha expectativa de que ele estivesse tranquilo e feliz na posição de diretor de futebol, mas aparentemente não, tudo bem, é um direito dele. A partir daí que o América tem que ser parte desse plano dele de voltar a ser treinador, aí já é discutível, já podemos debater. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o trabalho dele como diretor de futebol foi bem feito, né? Com ele nessa diretoria de futebol e o trabalho do Anderson como treinador, a gente conseguiu conquistar aquela Série B ano passado. Mas para além disso, a gente viu um perfil de contratação desde a chegada do Drubsky diferente do que o América vinha fazendo antes, né? Então isso somava assim ao projeto, mas a gente tinha aquele receio de não apenas ficar sem o treinador, mas perder também o diretor de futebol. Acho que o Alisson trata disso também nesse texto do 7-1 que ele publicou essa semana. Deu certo? Eu não quis criticar no primeiro momento. Mas o jogo do Cruzeiro eu não assisti, eu só assisti o jogo de hoje. O resultado do Cruzeiro fala por si, e o jogo de hoje, que eu consegui sim de fato assistir, esse sim me deixou um pouquinho mais chateado ainda, porque, vamos combinar, o América não entrou em campo. A gente pode até ter quem diga aqui que no segundo tempo nós fomos bem, que eventualmente a gente merecesse o empate, eu até acredito nisso. O América jogou, sim, melhor o segundo tempo, mas eu acho que isso foi muito mais em razão de um Paraná que recua, estando um Paraná absolutamente pressionado, e principalmente diante da sua torcida, visto que vinha com resultados horríveis e precisava dessa vitória de confronto direto contra o América para tentar sentir o cheiro do lado de fora da zona da degola, e o América não entrou em campo. O América, o que o América fez hoje, gente? Não fez muita coisa, não, né? errando passe bobo, se embolando com a bola. Eu vi um América que, na hora que, independente do ferrolho que o Paraná resolveu aprontar, depois que conseguiu o seu primeiro gol, o América que pegava a bola lá atrás e não sabia o que fazer com a bola, não conseguia sair tocando, o jogador que recebia não tinha opção, e o resto dos jogadores não se movimentavam para criar essa opção, para receber essa bola, ficar todo mundo parado, não sei o que eles estavam esperando, parecia que eles estavam esperando que o Paraná saísse da marcação e os deixasse livre para que a jogada seguisse, e é óbvio que isso não ia acontecer. Então, vi muito pouca aplicação dos jogadores em campo. Embora, sim, a alteração do primeiro tempo com a entrada do Ademir tenha dado um pouquinho mais de velocidade, eu não sei se era ali o caso da alteração. O Christian já se mostrou, principalmente no jogo contra o Cruzeiro, que ele é um potencial jogador para bater de fora da área, é um jogador que sempre demonstrou muita vontade, está sempre correndo atrás da bola, ou mesmo sem ela, se movimentando para gerar espaço. O Wesley não estava bem na partida. Então por que tirar o... Oh, voltou, Sérgio? Eu caí aqui, foi mal. Machucou? Não, tá, tinha uma almofada aqui. Ah, então tá bom. Almofada natural? É, gorda é sua mãe, filha da puta. Só perguntei, gente, que isso? Tá, volta no seu aí sobre o Drubsky, onde você tava? Não sei, onde é que eu parei? Você tava falando sobre... A gente tava comentando sobre que o projeto era de continuidade, que o Drubsky ficaria. Você disse que até acredita que o América tenha tentado um outro treinador, mas não conseguido. E no final das contas, efetivou-se Drubsky. O problema de efetivar o Drubsky é que ele não é um técnico de Série A. Ele não tem, ele nunca se provou, ele não tem a cancha para dirigir um time de Série A. Se fosse na Série B, seria um erro médio. Seu som tá cortando de novo, Sérgio. Terminou no erro médio. Se fosse Série B, seria um erro médio. E? Tá difícil. Tenta sair e voltar de novo, Sérgio. Vê se consegue ligar um cabo aí. Desliga o X-Vídeos. Ai, hoje tá complicado. Onde eu tava, então? Então, bom, sobre isso que o Sérgio falou, né? Que se fosse uma Série B, seria um erro médio. Eu acho que nem isso, viu? Eu não vejo... O Drubsky tá fora. Vamos descobrir aqui. Há quanto tempo o Drubsky tá fora da direção de um clube de futebol? Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada na ficha dele aqui. Tá do mesmo, hein? Ah, tá difícil hoje. Uai. Vamos lá, tenta aí. Eu parei aonde? Você parou que se fosse Série B, seria um erro médio. Isso, mas na Série A é um erro muito pior, porque a gente não pode errar. Eu tava aqui discordando, enquanto você saiu discordando, achando que até pra Série B seria um erro maior. Não, eu também acho, na Série B já seria um erro. O que eu quero dizer é que na Série B, se você erra esse tanto, você ainda às vezes consegue corrigir depois. Na Série A, eu acho que não tem mais jeito de corrigir. Entendeu? Posso até estar errado, mas eu acho que não tem mais jeito. O último trabalho do Drubsky como técnico foi em 2016, em que ele primeiro dirigiu o Tupi numa campanha de 6 jogos com 5 vitórias, e depois ele foi pro Anápolis com 6 jogos e 2 vitórias. No Anápolis. Mas então, o que eu quero dizer é isso. Antes a gente tinha o Enderson, que era muito criticado, uma parte da torcida odiava ele, ok. É normal, tem gente que gosta ou não. Mas quer queira ou quer não, o Enderson tinha muitas passagens em times de Série A. Então ele já teve alguns fracassos e alguns poucos sucessos em times de Série A. Então, beleza, você acredita no trabalho dele, vamos lá. O Drubsky não tem passagens em times de Série A. Quer dizer, as passagens que ele tem são muito pequenas para ser representativa. Ficar 2 semanas no Fluminense ou ficar 1 mês no Atlético Paranaense. Então, entendeu? Ele não tem a cancha, a experiência para se provar, falar, não, bater no peito e falar, não, eu posso não ter feito bons trabalhos, os últimos trabalhos podem não ter sido bons, mas eu tenho a cancha para jogar na Série A. Não, ele não tem. E aí, a diretoria... fala, não, ó, esse é o melhor cara por causa disso, da continuidade e tal, é uma baboseira, porque nem a continuidade existe. O jeito de julgar dele em 2 jogos já deu pra ver que é um pouco diferente. E a experiência, a cancha que ele precisa ter pra dirigir um time de Série A, que é o mais importante, na minha opinião, ele não tem. Uhum. Então, eu acho que a gente já começa com um grande problema aí. Se antes a gente tinha um time... esforçado, que com muita luta a gente vai conseguir manter na Série A, mas só com muita luta a gente vai conseguir. Agora, primeiro que o time já deu uma esfacelada, né? O craque já saiu, né? O Serginho era o melhor do time. Saiu. Aí não tem muito o que fazer. Eu ainda nutro alguma esperança pela permanência do Serginho, mas a gente fala disso mais pra frente. É, não veio reforço nenhum. Não veio. Né? Isso aí é uma coisa que a gente pode reclamar bastante. Teve os outros times podem até não ter se reforçado bem. É, eu já vi muito, por exemplo, vendo mesas redondas aí e tal, muitos comentaristas dizendo que o time tal reforçou muito mal, perdeu peças importantes e não repôs a altura. Pode até ser, mas a gente não repôs nada, não chegou ninguém. Então, já começa aí. E o nosso time já era um time que se falava, não, precisa chegar um reforço, né? Precisa dar uma melhorada aqui. Não chegou ninguém. Saiu o técnico que podia não ser bom, mas entrou um muito pior. E perdemos um jogador, ou você tá falando aí que você tem chance, melhor ainda, mas... É, enfim, nosso time voltou depois da Copa jogando diferente... Porque o Drubsky, nesses dois jogos, apesar de falar é a continuidade do futebol, por tudo que a gente lia do Drubsky, vê como ele fala e tal, ele pensa o jogo parecido com o Anderson mesmo. Só que na prática, não tá acontecendo assim, né? É, ele tá entrando, o time do Drubsky é muito mais espaçado. Do Anderson tinha aquela característica de andar mais em bloco, de pressionar em conjunto. O Drubsky não faz isso tanto, os jogadores estão mais perdidos. Então... Enfim, eu fiquei muito puto e sinceramente, eu tô muito desanimado, porque eu acho que o que vai acontecer, infelizmente, é que daqui a pouco, não sei, 1, 2, 10, 20 jogos, não sei quanto, mas o Drubsky vai ser demitido antes do final do ano. 20 e acaba o campeonato, né? Veja, mas o que eu quero dizer eu não sei quando, mas ele vai ser demitido, ele não vai fazer o trabalho que ele foi contratado pra fazer, ele não vai conseguir. Eu achei que eu nunca mais diria isso. Mas a verdade é que, pra botar Drubsky, eu preferia ter chamado Tivanil de volta. É isso, eu concordo plenamente. Entendeu? Eu que vocês já me ouviram dizer aqui 359 vezes que o tempo do Tivanil do América já passou, e eu continuo achando isso, mas pra efetivar o Drubsky, eu preferia ter chamado Tivanil de volta. O Drubsky, igual você está falando, não, porque se fosse um erro na Série B, a gente conserta depois. Assim, eu sinceramente acho que você olha o scout do Drubsky como técnico, nem para a Série B ele está mais, cara. Ele teve a chance dele, ele não conseguiu. Sabe? É verdade. Ele estava no Anápolis, eu não sei nem o que o Anápolis estava fazendo em 2016. Mas acho eu acho série que nem. D. Pois é, isso que eu ia falar, nem Série B não era. Não, Série D. Pois é, não era, eu ia falar que não era nem C, então era D. Eu não sei nem se ele jogou essa Série D com a Anápolis também, não. Não sei se foram 6 jogos. Se bobear, foi só Campeonato Goiano. Estou tentando vir aqui, ó. No Goiano chegou ali e tal. Não sei, cara, realmente não sei. Tava na Série D, mas eu não sei em quais jogos ele atuou, quais jogos ele não atuou. Pela lista aqui, talvez ele tenha jogado na Série D mesmo. Mas mesmo assim, cara, e por toda a dificuldade que o Anápolis tem em contratar e que os resultados não sejam apenas uma em razão do trabalho dele e a dificuldade que o Anápolis provavelmente tem para montar elenco, mas que momento da carreira em que ele tava, em que a única opção que ele tinha era assumir um Anápolis, sabe? Mas se for olhar, cara, a carreira dele... É mais ou menos por aí. O pegar um Fluminense e ficar um mês, ou Atlético Paranaense e ficar mais ou menos isso também, é o fora da curva. Bom, e aí, enfim, é uma pena que isso tenha acontecido. Você quer falar especificamente do jogo de quinta contra o Cruzeiro que é onde a gente ia chegar? Eu até acho que nós começamos o jogo contra o Cruzeiro relativamente bem. O América tentou... no início ali, pelo menos uns 30 minutos assim, jogar de igual para igual, ao mesmo tempo que a gente manteve uma segurança defensiva, que era a marca do time do Anderson, a gente conseguiu sair rápido e tal, em alguns momentos. O Cruzeiro é muito mais forte, vinha com muito mais ímpeto e tal, mas a gente conseguia segurar e às vezes saía e tal. Aí teve o gol nosso, que foi uma falha do Cruzeiro, né, oportunismo do Christian, mas principalmente falha lá do Dedé. E um golaço do Christian, beleza, 1-0, maravilha. Só que aí, depois que nós temos o gol, acabou. Nós não jogamos mais. O Cruzeiro acordou, dominou os espaços todos, empatou o jogo logo em seguida, já virou o jogo logo em seguida, mas aí tava anulado e tal. E você vê, eles tiveram dois gols anulados. É, o primeiro foi antes do nosso, inclusive. Foi, né? É, tá certo. O primeiro foi antes. É, mas você vê que nos gols anulados, graças a Deus, foram anulados, porque o América falhou nesses gols. É. Né? Inclusive, esse primeiro aí, tava impedido? Tava. Mas era aquele impedimento de pentelho, isso, né? Exatamente. Se tivesse o gol válido também, ia ter, a gente ia chorar que não era, mas era um gol que, se fosse a nosso favor, a gente ia chorar que não tava impedido. Uh-huh. Aquele lance que, se fosse gol, tava ali. É isso aí. Tava ali. No tira-teima. Sim. E aí, no segundo tempo, o América voltou pior, porque aí parecia que o América tinha esquecido que ele estava jogando contra o Cruzeiro e que não adiantava ir para cima e enfrentar de peito aberto. É claro que ele tinha que ir para cima, claro que ele tinha que tentar virar o jogo e tal, porque só jogar segurando ele ia tomar, mas ele tinha que manter aquela consistência defensiva, que é a marca desse time. Não manteve. O segundo tempo o time veio totalmente desfacelado, não sei o que aconteceu, mas voltou completamente desfacelado e aí tomamos, podia ter tomado uma goleada que não seria injusto. O Cruzeiro jogou muito mais no segundo tempo. O Wesley, que foi o cara que entrou mais... O Drubsky mudou bastante o time, né? Deu mais chance para alguns que não estavam jogando e tal. Uhum. É, mexeu um pouquinho no time, apesar de jogar com 4-2-3-1, é um time diferente do Anderson. E ele colocou o Wesley no lugar do Serginho. Porque o Rui, que é o primeiro reserva, não tá pronto ainda, né? É, eu gostei do Wesley no primeiro tempo, porque eu achei que ele foi um cara que se movimentou bem, correu, todas as bolas passavam por ele, então ele tava sendo camisa 10 mesmo. Só que no segundo tempo ele desapareceu igual o time, o resto do time, né, também fez isso, mas ele também, e no jogo de hoje, o Wesley, aí ele já tava numa outra posição, enfim, não, hoje foi uma catástrofe. Dá seu bala e colatina de quinta-feira, ó, De quinta-feira, meu bala, eu gostei de dois. Eu gostei do Wesley no primeiro tempo e gostei do Christian. Eu vou votar no Christian porque, além de ter sido bom, eu gostei da movimentação dele, ele ainda fez um golaço, então pesou isso. No segundo tempo, os dois caíram, o time inteiro caiu. Mas no primeiro tempo, os dois foram mais ou menos iguais, mas o Christian fez um golaço, então o meu voto vai pra ele. Muito bem. E quem foi o Colatina de quinta-feira? Putz, Colatina de quinta-feira, difícil, porque o segundo tempo foi um lixo, né? Até o João Ricardo falhou, bicho. Eu não vi. O segundo gol, acho que foi uma falha do João, viu? Porque cruzaram e a bola passou por cima, assim, e o João ficou olhando a bola e deixou o Robinho fazer embaixo da trave. Não pode falhar assim. No terceiro gol, já foi falha. Falei que eu vi melhores momentos, mas eu menti, porque na verdade eu só vi o nosso gol e o primeiro gol deles, eu fiquei puto, eu parei. Melhores momentos, eu falei, não vou assistir essa merda também, não. Não perdeu muita coisa, né? No terceiro gol foi falha do Matheus Ferraz. E aí muita gente criticou o João, mas eu acho que ali ele ficou vendido, porque o Matheus Ferraz foi tentar tirar a bola e botou na cabeça do Cruzeirense, e aí ferrou. Eu acho que eu vou votar no Matheus Ferraz, não só por causa dessa pataquada, mas porque ele, toda a bola que vai nele, me dá insegurança. Ele é o cara que menos tem qualidade ali, eu acho. E aí os adversários sacam isso. Quando a bola vai pro Messias, o adversário nem vai em cima, porque sabe que o Messias é bom, ele vai tocar e vai tirar e tal. O Matheus Ferraz não, vai a bola no Matheus Ferraz, vai três em cima dele e fala, ó, esse aqui vai vacilar, vamos pegar. Aperta que ele peida. Aperta que ele peida, exatamente. Vou votar nele. Então tá aí, fica o registro então de bala e colatina em voto único, turno único, pro jogo de quinta-feira. Teve voto do Alisson também, de quinta-feira. Ah, acho que ele tinha votado no grupo, eu né? Eu vou pegar o voto dele. Eu sei que o bala ele votou no Christian também, então já ganhou. Aham. Aí, ó, colatina, Matheus Ferraz também, então foi unânime. Então pronto, foi unânime com dois votos, 100% do eleitorado votando em bala e colatina. Eu não vi porque eu tava no Goiás e o Jairo não viu porque tava em Paris. Muito bem, então vamos falar dessa desgraça, dessa pelada de hoje, só ver se tem alguns comentários aqui já sobre tudo isso que a gente falou. Tem. Paulo Braga tá aqui, mandando a diretoria a merda, o Leandro Mourão, o Tião Drubsky, acha que vai ganhar de quem escalando quatro volantes. Thales Marcel, boa noite, na opinião de vocês, qual a escalação do América? Vamos ver isso aí. Paulo Braga, falando que sumiu, aquela hora que o Sérgio sumiu, o Cidim, não acredito até agora que a solução da diretoria foi efetivar esse cara, brincadeira. Paulo Braga, o América mal chutou hoje. Bernardo Moreira, técnico tem que cair. Está tentando justificar suas contratações colocando em jogo. Podemos ver isso. Não sei se é só eu. Eu estava com essa impressão também, viu, Bernardo? Eu não sei se você está falando isso em razão do Wesley. Se for, eu tava com essa impressão também, depois de ter visto o jogo de hoje, não tinha entendido nem a escalação dele contra o Cruzeiro, hoje então menos ainda, mas o Sérgio tá falando que o primeiro tempo do Cruzeiro dele foi bom, então tá até sendo pensado para ser o bala do jogo, então fiquei meio na dúvida agora depois disso. Moisés Lima, acho que Ricardo Ruimbisky passou a conversa no salão e deve ter feito alguma coisa para sair o Enderson e o Rafael Lima. Não, o Enderson saiu porque ganhou mais dinheiro, gente. Isso aí, pronto. Por que que o Rafael Lima saiu, eu também não entendi. Essa nós precisamos discutir ainda também. Porque na hora que foi anunciada a saída dele, a gente deu como certa a vinda do Emerson, do Palmeiras. Que tinha o papo de que o América tava lá e tal. Então, beleza, você dispensa o cara antes de fechar contrato com o outro zagueiro? Não, sendo ele que não pediu, tem... foi não? Então, foi ele que pediu? Ah, eu vi em algum lugar que ele que pediu. Posso tentar enganado, mas deixa eu ouvi isso também, eu concordo. Teve esse papo, mas isso não ficou explicado. Ah, bom. Então, é. Enfim. Se for, até acho que pode ter sido, porque ele grava aquele vídeo de despedida, o vídeo de saída dele, né, e tal. Mas na boa, pra onde que ele vai? Ele vai pra ser Curitiba. Titular? Pois é. Curitiba ontem tava tomando 2x2, empatando com 2x2 em casa com São Bento. Curitiba tá uma draga também, né? Moisés Lima, Matheus Ferraz é um escroto. Tem nem porte de zagueiro. Porte de zagueiro? O que é porte de zagueiro? Só porque ele é magro? Não é armário? Por que o Rafael Lima saiu e não arrumou outro? Esse salão tá fazendo o quê? Pois é. Então, talvez ele tenha pedido a saída, Rafael Lima. Realmente esse papo aconteceu. Eu peguei a matéria aqui do Globo Esporte. A matéria fala assim, ó. Rafael Lima não entrega mais o elenco do América. O zagueiro procurou a diretoria do Coelho e expôs o desejo de deixar o clube. É isso que eles falam. Que eu entendi? Ele tá na reserva, ele perdeu a titularidade e está vindo o América procurando novos zagueiros. Opa, não vai, eu não vou julgar mais. Então eu vou procurar um outro time pra eu julgar. Eu entendi isso? Pode ter mais alguma coisa? Pode. Mas entendi. Eu entendi que foi isso. Acho que você tem alguma razão nisso aí. O Moisés conta que ele tá revoltado, não precisava nem falar, vi suas outras mensagens todas. Zé Alves Aguiar, justificar como esses jogos... Pois é, como? Não sei como. Theo, oi, tô aqui. Não sei, debafa, mas de estamos nada, juntos. Né? Ah, de nada? Deve ser, porque bafa... Eu, eu achei que era não sei desabafar, mas estamos juntos. Ai, ai, ê, lasqueira. Gente, o mais importante, antes de a gente começar a falar do jogo de hoje, é o seguinte. Vamos ter que exercitar sempre, todos os dias, ao acordar, levanta de casa, bota escrito no espelho, a primeira lei de Ramon. É isso. Que é curtam a Série A. É isso que nós vamos ter que fazer daqui pra frente. Curtam a Série A, tá? O que vier é lucro pra nós. O Paulo Braga tá aqui. Ele saiu porque não consegue ver perder a posição pra essas coisas do Matheus Ferraz. Tá muito bem. A Theo com saudade chegou agora e não viu o jogo. Então comenta aí, Theo. Você devia estar aqui com a gente, já que você não viu o jogo. Então vamos. Saiu a América, vai lá em Curitiba, vai enfrentar o Paraná. Confronto direto, na casa dos caras, os caras pressionados, jogo de 19 pontos, nem 6 não, enfim, todo mundo sabia da importância, e o América faz o que fez, o América praticamente não entrou em campo, o América jogou muito mal. Eu não tinha visto o jogo contra o Cruzeiro, e não acredito, de fato, que ainda que a derrota contra o Cruzeiro tenha acontecido da forma como foi, é um clássico contra um time muito mais forte que é o time do Cruzeiro, né? Então, pelo menos eu entendo que não é um jogo que deveria abalar a equipe. O América tinha que entrar nesse jogo sabendo que tinha que jogar a alma desse jogo. Acho que foi o João Ricardo que deu entrevista na chegada, não sei se foi o João Ricardo ou o Rafael Moura que deu entrevista na chegada do time, falando que, desembarcando do ônibus, falou, não, esse jogo é uma final pra gente. E fez todo sentido ouvir aquilo. Agora, o América não jogou uma final. O América mal jogou uma partida de futebol hoje. Então... O que dizer? O que é que você achou, o Sérgio? Começar pela escalação, vai. A escalação, bom, vamos lá. Mais do que a escalação, eu entendo, o time tá desmantelado, porque olha só, nós perdemos Serginho, nós perdemos Ailon, Jori machucou, quem mais? Teve mais um também. O Ailon quebrou o braço, o Jori machucou, o Serginho saiu, o Rafael Lima saiu. Isso. E o Norberto tá fora porque machucou na última partida. Isso. Era o Norberto. Mais alguém? Não, acho que é isso. Então, e ele tá chegando e tal, e ele quer tentar fazer alguma coisa ali. Eu tô tentando fazer uma análise de copo cheio, né? Então ele vai, opa, vou motivar os caras que não estavam jogando, né? Pra, ó, agora eu tô aqui, você não tava jogando com eles, mas comigo você tem chance, então bora lá e tal. Então, isso faz sentido pra você motivar o grupo e tal. Então, beleza, botou, perdeu o Serginho, que é o camisa 10, que é o central ali, e o Rui, que é o primeiro reserva, não tá aguentando jogar os 90 minutos ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar alguma coisa, vou botar o Wesley. Ó, o Wesley pode fazer essa função ali interessante. E igual eu te falei, eu achei que funcionou em parte isso. Claro que não é porque com 45 minutos que você fala, ah, agora é isso mesmo. Não, não é. Eu quero ver mais do Wesley ali, ver se funciona mesmo. Se foi só um lampejo de uma vontade ali e depois não saiu bem. Hoje ele já não jogou tanto ali. Ele caiu mais para a esquerda, igual o povo ficou zoando. Wesley de ponta esquerda. Ele não tava de ponta esquerda, mas... Tem um comentário desse aqui, inclusive. Mas é porque no grupo também teve isso, gente fala. Não é que ele tava de ponta esquerda, mas ele tava caindo muito pela esquerda mesmo. De ficar quase só... No jogo contra o Cruzeiro, ele ia para a esquerda, mas ele vinha para o meio, ia para a direita. Ele se movimentava ali, naquela região, fazendo essa ponte, essa ligação do Donizete com... Os nossos atacantes de lado ali, ele que tava fazendo isso. Hoje ele não fez, ele ficou isolado lá na esquerda e às vezes foi ali pra frente, teve uma chance, a melhor chance do América foi um passe na cara que o Wesley não soube dominar a bola pra chutar. Se ele domina, a gente faria um gol e pelo menos o empate dava pra ter arrancado. Mas ele não jogou nada, então eu acho que o Drubsky tentou fazer, então por isso que eu tô falando, menos importante quem entrou, porque eu acho que essa movimentação é natural para fazer o time, é como o time se comportou, independente das peças. E o time não se comportou como vinha se comportando. A consistência tática que a gente tinha, antes a gente tinha duas linhas de defesa muito bem armadas, que quando o time subia, essas linhas subiam, e quando ele descia, estava sempre muito próximo. Não dava tanto espaço para o outro time, e aí ficava mais fácil para a gente se defender. Os dois jogos do Drubsky, exceto o inicinho do primeiro tempo contra o Cruzeiro, mas no jogo contra o Paraná, que nós estamos analisando mesmo, não teve nada disso. O América sofreu trocentos ataques sem conseguir fazer nada. Eles chegarem, cruzarem e só não fazer, porque errou, perdeu, a bola não veio tão boa. Então, pois, eu tô aqui ou eu caí? Não, você tá aí. Ah, tá bom. Não, é porque eu ficou em silêncio. Traumatizado. Demais, mas... Então, tá falando, qual que seria o time que você colocar? Não sei, eu não pensei nisso, qual time melhor e tal. Uhum. Mas a forma como a gente tá jogando é que me preocupa. Essa consistência defensiva é o pilar desse time. A gente só conseguiu ganhar a Série B porque a gente tinha essa consistência. A gente teve um bom resultado, mesmo que não ótimo, mas um bom resultado nessa primeira parte do brasileiro, porque a gente tinha essa consistência. E aí, ia lá, né? Se você consegue se defender bem, mesmo que seu ataque não seja tão bom, é mais fácil. Você vai lá e faz um gol. Sim. E já resolveu, né? Agora, se você é uma peneira vazada, você vai ter que fazer muitos gols pra poder compensar o tanto que você toma. Exatamente. E aí que vem a desesperança, né? Porque a gente vê o time, assim, a impressão que eu tive era daquele time de começo de temporada, que não sabe o que tá fazendo. Isso, exatamente. Sabe? Não tem jogada, não tem conjunto, não tem... Não sabe o que tá fazendo em campo, gente. Sabe? E eu não esperava isso do América. Ainda com a saída do Anderson e por quem viesse e tudo mais, eu achei que esse momento, pelo menos, a gente já tinha passado. Né? Que a gente pudesse reforçar, que houvesse ali melhores opções a serem contratadas e tudo mais. Mas essa de ter um time que ainda precisa encontrar conjunto, eu não esperava isso mais nessa altura do campeonato. Mesmo com todas as perdas, mesmo com a saída do Serginho, porque nós tivemos outros jogos em que o Serginho não jogou bola. Sim. E o resto do time tinha conjunto. Nós tivemos jogos em que o Serginho não estava em campo. E o time tinha a sua forma de jogar ainda. E o time não tá mostrando isso. E assim, eu tô vendo o time apático. Um time que não se movimenta para criar jogada. Não se movimenta para criar espaços. Sim. Não tô nem falando, tô vendo gente criticando o Rafael Moura aqui. Ah, o Rafael Moura tava morto em campo e tal. Cara, o Rafael Moura foi um dos que mais chamou a atenção do time pro time acordar. Ele, Leandro, Donizete, Juninho correndo como sempre. Christian tava fazendo dele como sempre. Agora, Giovani... Aí tá uma coisa. Ter tirado o Christian aos 37 do primeiro tempo, eu não entendi. Não entendi. Tira o Wesley. O Wesley tava uma baba, gente. Wesley e Giovani estavam duas babas hoje. Marquinhos também não conseguia acertar uma bola junto com o Aderlan. Não conseguia trocar dois passos com o Aderlan. Era toda hora passe errado, era bola pra fora. A marcação também não tava bem. Aí vai e me tira o Christian, que não é um dos que tá piores em campo. Sim. Pra botar o Aderlan, beleza. O Ademir, beleza, coloca o Ademir. Mas tira o Marquinhos, então. Isso, é isso aí, pensamos igual. Ou tira o Wesley, sabe? Entra em campo, dá um tapa na cara do Giovani, que não sei onde estava com a cabeça hoje. Giovani não fez absolutamente nada hoje. Absolutamente nada. Giovani conseguiu fazer uma jogada hoje. Tava totalmente apático em campo. Isso é o quê? A parada da Copa? Ficou todo mundo em casa comendo, tomando, fazendo churrasco, comendo, tomando cerveja e vendo o jogo? Mas peraí, ué. Tinha mais da metade de um campeonato pela frente ainda. Tinha 3/4 de um campeonato pela frente ainda. E o time volta desse jeito. Então, assim, eu não tive nem o gostinho de ver esse melhor tempo que você falou que viu aí do primeiro tempo contra o Cruzeiro, ou, sei lá, enquanto o Cruzeiro permitiu que o América jogasse, e nem isso eu tive. Fui ver esse jogo horroroso de hoje. E, pelo amor de Deus, é pra desanimar qualquer um. É pra desanimar qualquer um mesmo. Então, eu entendo, já é uma sequência ruim. O América entrou na zona de rebaixamento. O América é a equipe que mais perdeu agora no campeonato. Nem o Ceará perdeu tanto que a gente perdeu. E nós vamos fazer o que com relação a isso? A gente vai mudar isso como? Essa que fica a minha pergunta pra diretoria. Nós não temos mais. Quem que é diretor de futebol agora? Alguém quem assumiu falou, o lugar do Bruno? Não, eu não vi nenhuma notícia oficial. Também não. Mas alguém me falou, aí eu não sei se é boato, se é verdade, o que que é, mas alguém me falou que é o... Putz, agora fugiu o nome dele. O Krivat? O Krivat. Alguém me falou que seria ele. Então se é mesmo ou não é, não sei. Beleza, e aí? E aí? Não, e aí eu digo há um mês atrás, né? Porque tem um mês que ele já é. Se ele é mesmo, né? E aí? Que doido. Pois é. Sabe, é de desanimar. A gente não vai largar o osso, porque a gente não larga o osso, gente. Se a gente não largou o osso em módulo 2 do Campeonato Mineiro, se a gente não largou o osso em Série C, não vai ser agora que nós vamos largar o osso. A questão é que a gente entra num campeonato muito cheio de esperança pra chegar agora, depois dessa parada da Copa do Mundo, e ter essa esperança jogada no ralo. E a gente não vê o time se movimentando. Tô vendo muita gente criticando, o Salum isso, o Salum aquilo, porque esse é time do Salum, que não sei. Na boa, eu não acho que era tão diferente assim na época do Alencar também, não. O que o Alencar fez de tão diferente assim, gente? Entendeu? É o América. O América não é só o Salum. E o Salum tá na presidência e teve essa mudança do Alencar. Mudou o prego que aparece, isso. Mudou o porta-voz. É isso aí, também acho. O resto, tá todo mundo lá. Continua, são os mesmos gestores, é o mesmo conselho, são as mesmas pessoas. Não tem grande alteração nisso, não. Não vejo muita mudança de Salum pra Alencar também, não. O Alencar era mais falastrão, a diferença era essa, de personalidade. Em termos da gestão do clube, não estou vendo grande diferença. Acho ótimo que o América continue sendo responsável e que não vá fazer nenhuma loucura que deixe em xeque, como já esteve no passado, a condição do América em existir enquanto clube. Acho muito prudente que o América seja austero. Mas entre a austeridade... Isso, tem um limite aí, né? E a inércia total, entre a austeridade... E você não vê nenhuma movimentação, e pode ser que esteja acontecendo várias movimentações nos bastidores que a gente não sabe. Eu até entendo que certas coisas o clube não tem que revelar mesmo, não. Quais foram os treinadores procurados? Quais foram os treinadores que nos negaram? É difícil. Eu não acho que o clube tem que divulgar isso, não. Imagina, se o América começa a sair e falar, procurar um fulano, ciclano, beltrano, mas ninguém quis. Um outro treinador que talvez eventualmente possa vir vai olhar e falar assim, mas fulano, ciclano, beltrano quiser, por que eu vou querer? Sim, concordo. O mesmo vale para jogadores. O mesmo vale para jogadores. Pois é, mas... Agora, uma hora tem que dar certo. Uma hora tem que fazer alguma coisa que dá certo. Exatamente. Se a abordagem atual não tá dando certo, qual que é a abordagem, então, que vai dar certo? Até porque, eu acho que tem dois pontos. Um é você tomar uma decisão certa ou errada, e aí nós vamos discutir. Por exemplo, isso. A efetivação do Drubsky, eu entendo que é uma decisão equivocada. Mas eles entendem que é a melhor decisão. Ok, aí nós vamos discutir por que que você acha que é, o que que você acha que não é, beleza. Isso é uma discussão. Outra é você você ser incompetente para tomar decisões. Eu quero colocar essa palavra, incompetente, porque eu acho que é isso. Não se pegue tanto aí eu tá xingando alguém de incompetente, não é isso. Mas se você, sua função é capacitar esse time, você tem que capacitar ele de alguma forma. É claro que vai ter mil problemas para capacitar. Então, eu vou contratar um fulano, mas ele está pedindo muito mais do que eu quero pagar. Então, eu não vou contratar ele, vou contratar outro. Mas alguma coisa você tem que fazer. Não fazer nada é incompetência, na minha opinião. Pois é. Então é isso, gente. A primeira lei de Ramon vai ter que ser exercitada dioturnamente. Então, aproveitem a Série A. Vamos esperar para ver o que acontece. Não tem muito o que fazer. É quinta-feira aí a campo. Tô vendo gente falando que vai protestar e beleza, tá dentro do seu papel. Eu ainda acho, sou particular daqueles que, antes de começar a protestar, vê como é que o time entra em campo, né? Não precisa começar a vaiar e exigir a troca do comando técnico, começar a vaiar. Eu jogo lá no primeiro minuto, porque aí você não é parte da solução, você é parte do problema. Aí o trem desanda mesmo. Eu acho que não precisa atrapalhar. A partir do momento que o time estiver mal, eu também não sou muito fã de vaiar durante o jogo, deixo pro final, mas cada um é dono de si, sabe o que faz. A gente vai continuar torcendo. A gente tem mais uma pedreira quinta-feira, recebeu o Inter em casa, é um time que a gente gosta de ganhar de vez em quando, quem sabe acontece um resultado. Não vou entrar nessa de que vou torcer para perder de uma vez, para já sair o Drubsk, porque isso é de uma bobagem, gente. Como se a troca do Drubsk por outro também fosse ser a grande redenção e a partir de agora o América vai. Não é assim que funciona. Nós vamos ter que torcer para que cada pontinho venha, para que o América conquiste ponto a ponto, cada ponto que consiga conquistar seja valorizado, seja comemorado e vai. Se o time, vou continuar daqui até o final do campeonato achando que o Trubisky foi uma má escolha. Isso. Mas se o time engatar daqui até lá, isso. Foda-se. É isso aí. Daqui pra lá começar a ganhar e vamos lá. Isso. E vamos ganhando. Não, e se no daqui, final a gente vê. Se daqui pra lá o time começa a engatar e ganhar e tal, ainda assim eu posso continuar achando que a escolha do Trubisky não foi a correta. Eu posso até mudar de opinião. Se eu ver que o Drubsky se mostrou um puta de um técnico e tal, aí eu vou mudar de opinião. Mas se a gente vai ganhar ali aos trancos e barrancos com um pouquinho de sorte, porque um time já tá mais ou menos encaixado e tal, não. Ainda assim, eu vou continuar achando que a escolha foi equivocada. Né? Uma coisa não precisa de estar presa com a outra. Então, eu não vou torcer contra de jeito nenhum. Pelo contrário, eu vou torcer pra chegar em dezembro e a gente falar assim, não, o Drubsky é um puta de um técnico e a gente tava enganado, porque ele estudou pra caramba, ele se provou ser um técnico renovado. Eu acho que não é, mas... Uai. É isso. Aqui, você tinha falado do Serginho, você sabia alguma coisa do Serginho, hein? Não, eu não sei nada do Serginho. Tudo que tá aí na mídia, as informações oficiais que a gente tem. As informações oficiais, então vamos pegar um histórico. Né? Primeiro, o Serginho tava indo pra Arábia, não sei aonde. Isso. Né, um time árabe aí, não sei se Catar, Egito, sei lá onde. Tá, essa informação não se confirmou. Depois veio a informação de que o Zico indicou ele pro Kashima Antlers, e que o Kashima Antlers fez uma oferta de 2 milhões de dólares pro Santos. Por contrato, o América tem a primazia para comprar o jogador. Então, a América parece, a informação que se tem é essa, a informação oficial, pelo menos a que a mídia dá, é de que a América está se movimentando para ver se consegue 2 milhões de reais para comprar o jogador. Quem sabe agora, já que vai entrar a grana do Rodriguinho, esse dinheiro possa ser usado para comprar o Serginho. Eu vi gente comentando no grupo nosso de que, pô, mas vai pagar 2 milhões no Serginho, com 2 milhões de dólares, viu, gente? Com 2 milhões de dólares... Você contrata não sei quantos jogadores de 150 mil. Alguém fez um comentário desse. Você contrata, sei lá, 3 ou 4 jogadores de 150 mil. Tá. Eu queria ver o América fazendo isso, tá? Eu queria ver o América arrumando 2 milhões de dólares para comprar o passe do Serginho e ficar com o Serginho. Por algumas razões. A primeira delas é porque eu acredito que o Serginho ainda vai evoluir bastante e que no futuro esses 2 milhões sejam revertidos numa venda melhor do Serginho. E eu acho que se o América empatar, o Serginho não tem essa vontade toda de ir para jogar no Japão, não. Eu acho que ele fica aqui feliz. O Japão não é exatamente um mercado vitrine como é o mercado brasileiro, por exemplo. Acho que o mercado brasileiro é muito mais vitrine do que o mercado japonês. Então, pensando no futuro da carreira dele, eu acho que seria, para ele, seria mais interessante. Primeiro, ele já está no lugar que ele está adaptado, em que ele gosta, em que ele tem amigos, parece que ele está bem adaptado em BH, está bem adaptado no clube. Então, ele tá indo pra uma questão financeira, eu não culpo por isso, o jogador tem que aproveitar isso mesmo. Amanhã ele pode se quebrar e acabou, não tem mais futebol. Quantas histórias dessa a gente já ouviu no futebol? Ele tem que fazer o dele, e se vier uma proposta melhor, é natural que ele queira sair, tudo bem. Eu só acho que se o América empatar, ele também está disposto a ficar. E eu acreditando que ele tem o que evoluir e que ele vá sim evoluir, isso pode, no futuro, virar uma venda mais interessante. Então seria um investimento que a América está fazendo agora. Segundo, tem 2 milhões na mão, e aí a gente precisa entender, né? Arrumar esses 2 milhões agora é conseguir juntar um grupo de investidores que farão esse investimento no Serginho. Não quer dizer que esse grupo de investidores está interessado em contratar 5 ou 6 cabeças de bagre a 100 mil reais, ou 3 ou 4 cabeças de bagre de 150 mil para reforçar o América. Né? É diferente. Uma coisa é o cara fazer esse investimento exatamente pensando nessa venda futura. E é claro que o clube vai primeiro aproveitar o jogador ainda em campo, fazendo o trabalho dele em campo, que ele é o artilheiro da temporada no América. Então o clube continua aproveitando isso, com certeza fica com parte dos direitos econômicos também, que no futuro vão gerar esse dinheiro para o clube. Então, não é que se o América conseguir esses 2 milhões, eles poderiam usar esses 2 milhões para outra coisa. Né? São coisas, são formas diferentes de ver como é que esses 2 milhões vão chegar. Então isso tem que ficar claro para todo mundo. Eu queria ver, além de acreditar que o Serginho é um bom investimento e que no futuro ele pode gerar uma venda ainda melhor, além de acreditar que ele tem muito espaço no América e que ele sim qualifica e melhora esse time do América que já está em campo, eu queria ver muito o América quebrar essa barreira. Chegar nesse ponto de, não, eu tô com 2 milhões aqui agora e você não vai pro Kashima, você vai ficar aqui. Porque agora eu tô nesse time que faz esse tipo de brincadeira também. Eu também consigo brincar nesse nível de futebol. Né? Então, igual eu tava falando alguns programas atrás, meses atrás, né, já que tem tempo, a gente não faz programa, que eu tô na expectativa de que o Messias seja uma boa venda do América para um time de fora, para um clube internacional, e que o América quebre essa barreira de precisar do intermediário, como precisou do Fluminense para vender Richarlison, como precisou do Corinthians para vender Rodriguinho, eu espero do Messias essa quebra de barreira. E eu gostaria que o América conseguisse manter o Serginho para quebrar uma outra barreira agora, que é essa de que está aqui fazendo esse tipo de negociação. Aquilo que eu falei de não divulgar para treinador A e B ou de jogador A e B que recusaram o clube, porque isso pode gerar uma imagem negativa, né? O outro para de pensar, mas por que fulano não foi? Também não vou não. Fulano não foi, para que eu vou? Do mesmo jeito, né? Há um ganho de imagem para o clube fazer esse movimento e segurar um jogador e falar, ó, o América, ó, você viu? Segurou o Serginho, ia pro Japão, não vai mais não. Compraram ele do Santos. Então o América passa a frequentar esse mercado. É claro que não vai ser do dia pra noite que a gente vai fazer isso toda semana. Claro que não, né? É um crescimento paulatino, gradual, orgânico e responsável pelo que tem sido, né? Mas eu espero que o América já esteja nesse patamar de amadurecimento, de conseguir fazer isso, conseguir fazer uma proposta a um jogador, ter parceiros comerciais para comprar um jogador desse, num vulto desse, 2 milhões de dólares, que é troco para Corinthians e Flamengo, mas para a gente não é, né? E é isso. Então, eu espero isso. Espero, não tenho nenhuma informação, não, espero que o América esteja se mexendo nessa intenção. Pelo menos a nota oficial do clube dizia exatamente isso, que o jogador tinha sido removido da concentração do jogo em virtude da negociação, e aí é uma coisa natural, a gente não pode culpar a diretoria por isso, ele estava por empréstimo, o jogador pertence ao Santos, o Santos tem a oferta, o jogador está aí para ir embora, o América tem a primazia de fazer uma oferta, uma contra-oferta, de empatar a oferta e ficar com o jogador. É claro que o América pode inclusive tentar empatar e depois o Kashima vai lá e aumenta o valor dele. O Kashima é um clube que tem mais condições de investimento do que o América tem. Mas que o América esteja nesse jogo, tem essa expectativa, tem essa esperança. E por o Serginho não ter sido oficialmente divulgado pelo Kashima, ninguém viu o Serginho pegando avião, já está no Japão, chegou. Então, por isso não ter acontecido ainda, é que fica a minha esperança. Mas não é de nenhuma informação que eu tenha, porque eu não tenho informação diferente das que vocês têm. Não, é isso. Eu achei que você tinha, porque eu já não tenho essa esperança mais. Eu tô me agarrando à esperança mesmo. É isso. É a última que morre, a esperança é verde, né? Então é isso. Alguém já tinha postado no grupo lá uma imagem do. Ou não sei se é do Serginho, ou da esposa do Serginho. Da esposa. Já. Clima de despedida. Pois é, gente. Tá em clima de despedida, porque a última informação dela é essa. Então, pode ser que ele vá, mas eu vou me agarrar até o último momento. Se ele puder ficar, eu gostaria muito que isso acontecesse. Vamos para a Baricolatina? Vamos. Deixa eu ver se eu tenho com ele aberto aqui. Não, eu fechei. Então, vou ter que entrar aqui no Drive e olhar as respostas. É isso. Acho que o programa de hoje é isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar do jogo de hoje? Não, tem muita coisa. Não, né? O jogo de hoje é uma merda. Ah, merda. É isso aí. Correr atrás desses 3 pontos aí, quem sabe a gente consegue recuperá-los num jogo inesperado. Bala e Colatina, vamos aos resultados. Vamos começar com Bala, que foi quase unânime. Mentira, teve muitos votados aqui, mas ele liderou com 70% dos votos. Ficaram depois empatados com 5,9% dos votos o Messias, o Leandro Donizete, o Ademir, o Rui, não achei que o Rui atuou bem, e o Ricardo Drubski, que recebeu um voto de Bala. Eu vou descobrir quem foi, viu? Eu só vou falar isso. Eu vou descobrir quem foi. Mas quem venceu com 70,6% o Bala do jogo foi o João Ricardo, que fez excelentes defesas. Seu Bala do jogo, Sérgio? Eu tô em 2. Ah. O João fez uma defesaça espetacular. E eu acho que o único que jogou da linha que jogou bem foi o Messias. O resto do time foi bem abaixo. Mas pela defesaça é o João mesmo. Aquela defesa ali foi duas, né? Uma de pé e a outra, que a bola tava entrando no ângulo. Sei lá o quê. Eu vou no João também. Fez excelentes defesas. Acho que foram mais que duas até. Ele fez boas defesas, ele tava seguro. Acho que ele não teve culpa no gol. Lance de nenhuma marcação. Enfim, não acho que tenha sido culpa dele. Não era uma bola para ele sair na hora do cruzamento, nada disso. E na linha, nem o Messias me agradou hoje, bicho. É. Sinceramente, ninguém me agradou hoje. Então vai João Ricardo mesmo e fica aí com 3 votos. Então, João Ricardo, o Bala desse jogo. Colatina também ganhou no primeiro turno, sem necessidade de segundo turno, o vencedor. Mas tivemos aqui Rui, Marquinhos, Juninho e Giovani com 5,9%, Matheus Ferraz e Wesley com 11,8%. E com 52,9%, Ricardo Drubski levou o Colatina do jogo. Eu tenho sentimentos dúbios quanto a esse Colatina do Ricardo Drubski. Eu entendo, mas ao mesmo tempo não. Como é que ele... Se ele foi tão responsável assim, sabe? Mas vai, Sérgio. Não, eu entendo o voto, mas o time entrou muito a par. Por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, eu acho que ele foi mais determinante, porque o time veio com uma postura no primeiro tempo e uma outra no segundo. Então teve uma mudança de vestiário ali, que eu não sei se foi culpa dele ou não, mas claramente dava para ver um time diferente no segundo tempo. Um time esbaforido que tava indo para cima sem pensar no que tinha que defender também. Hoje não, hoje o time tava todo desorganizado e eu acho que ele até tentou mudar um pouco. Aí eu acho que ele errou, por exemplo, tirando o Christian. Colocar o Ademir eu achei que tava certo, mas tirar o Christian eu achei que não tinha nada a ver, tinha outros piores. Mas eu ainda acho que os caras em campo são mais culpados, digamos assim. Eu vou votar no Marquinhos, que foi o que me deu mais raiva o jogo inteiro. Marquinhos. Eu vou votar no Giovani. Ninguém me fez mais raiva do que o Giovani nesse jogo. Giovani tava foda pra mim. Então é isso, vai ficar empatado aí o Drubski, Marquinhos e Giovani como sendo os Colatina desse jogo horroroso que nós tivemos hoje. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. Tem. Paulo Araújo, P da vida, xingando até não poder mais. Leandro Mourão, como é que um clube que disputa a elite do futebol brasileiro, relativamente bem colocado na tabela, não conseguir um técnico decente? Nenhum técnico de nível para trabalhar na América? Eu também acho difícil, mas eu entendo ainda. Que possa acontecer de não conseguir, viu, Leandro? Mas eu também acho, né? Não é possível que não tenha ninguém melhor do que o Drubski. Isso com certeza tem. A Theo aqui tá pistolando também. Quem mais? O Paulo xingou assim. O Paulo tá muito econômico. Junta isso tudo num parágrafo só. É que cada comentário dele tem 3 palavras. Messias tá gordo? Aí, peraí, né? Aí você tá viajando. Como é que o Messias tá gordo, meu filho? Não, também não, Paulo. Paulo, calma, Paulo. Toma uma maracujina. Moisés comentando aqui que o Paraná ontem fechou o Michael Suell, né? A gente falando de contratações. Leandro Mourão, torcida tem que ir no estádio quinta-feira e exigir a troca do comando técnico. Já comentamos sobre isso aqui. Bruno Rezende, ficou a impressão de que após a saída do Emerson, a diretoria foi pra Rússia assistir o jogo da Copa e disseram para o Tubos que agora você é o patrão, faça o que quiser. Nossa senhora. Leandro Mourão, você pulou umas do Paulo aí, ele tá falando mais coisa maluca ali, ó. Tem que deixar o Ricardo, que ele precisa de tempo. ele passa o curso da CBF pra esses caras. Então, é porque Paulo, o Drubski... Paulo Araújo. Isso, em cima do Bruno Rezende ali. O que você bebeu, Paulo? Não, então, o Drubski realmente é... Ele dá aqueles cursos da CBF e tal. Mas isso não quer dizer muita coisa. Ele pode ter um conhecimento, mas não sabe colocá-lo em prática mesmo. Quem nunca teve um professor de qualquer matéria aí que sabia muito, mas a aula era uma merda? É mais ou menos por aí. Ele, como eu já disse, nunca se provou em campo. Ele pode ser um teórico, e eu já li muitos teses dele, textos que ele escreve e tal, e eu gosto disso. Mas na prática eu nunca vi ele fazendo um bom trabalho. É, a aula dele pode até ser boa, ele pode ser bom professor, mas não seria um bom profissional no mercado. É. Tem muito professor aí que se jogar no mercado não funciona. E o cara sabe muito na teoria, tá certo. É, são saberes diferentes, né? Não é só teoria. Que mais? Bruno Rezende, ficou a impressão de que... Aí, já foi. Leandro Mourão, Wesley não serve pra camisa 10. Ele não acelera o jogo e o objetivo na distribuição... Não é objetivo na distribuição e é lento. Ou seja, não serve. Colatina é o Drubs, que armou o time com 3 laterais e 4 volantes. Moisés Lima. Seria uma mudança de patamar em contratações. Né? Falando ali do Serginho, imagino, né? Uhum. Leandro Mourão dizendo que o Rafael Lima pediu a rescisão contratual porque ele quer jogar, tá certo. Também tá, né? Já na idade que ele precisa jogar mesmo. Continua dizendo que o Drubs que implodiu o padrão de jogo do América, que o Ederson deixou no América. Paulo Araújo, Iago Maidana do Patético com o Messias da Zaga, uma boa, não sei quem é esse cara. Dá uma zaga boa. Dá uma zaga boa, quem é esse cara? Não sei quem é esse cara. Ezequiel das Marias é melhor que o Aderlan. Lil Manuel é a esperança. Quem que é Lil Matthew? Mateuzinho, Lil Matthew, ah, muito bem. É a esperança? Ô, gente, eu tô doido pro Mateuzinho voltar, mas ele não vai arrumar esse time, não. Wesley Colatina, Dublin se implodiu badão, sorry man, falei, carona, corona, que corona, o que ele tá tomando? Isso. Corona, por isso, tá tomando esses mijos mexicanos aí, esses trem, vai tomar cerveja boa, isso. O Leandro Mourão fecha aqui, essa merda toda tem que pôr na conta da diretoria, quem planta em competência colhe Série B. Então, gente, primeira lei de Ramon, tá? Curtam a Série A, vamos tentar torcer, vamos, né, tá todo mundo puto, desanimado, aquela coisa toda. Mas vamos torcer que é o nosso papel. É isso, Sérgio? É isso. Então pronto. A gente volta então na sexta-feira, provavelmente, já que o jogo é quinta, né? Uhum. Então, sexta-feira, vamos ver se tem programa aqui. Vocês aparecem aí pra vir participar do programa também, viu, gente? Eu vou ter que dar umas subidas. Tá de volta, né? O Jário deve estar de volta, o Alisson deve estar por aí. O Alisson também. Pois é, eu fico com aqueles meus problemas durante a semana, de quando não consegui participar segunda, quarta e terça. Então vocês apareçam aí, porque o corneta nós já perdemos. Não, aqui, ó, vocês que estão aí, ó, comentando e tal, venha, manda uma mensagem, fala, ó, deixa eu participar hoje e tal. Entra aqui e fala esse monte de merda que vocês falaram aí, fala aqui com a gente. Né não? Oi, Henrique. É, eu botei o microfone. Tava aqui então, conversando. Achei que eu caí de novo, hein? Não, caiu não. É isso então, senhores. Obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo, todo mundo que baixou no feed. Entrem lá no site, decadentes.com.br, para ver as colunas. Tô devendo aí uns causos do América também. Tinha que ter publicado semana passada, não publiquei. Devo publicar essa semana e nas próximas aí também. Acompanhem lá. Assinem o canal, aquelas coisas de sempre. Falou, galera. E entra lá, decadentes.com.br/sócio. A partir de R$5, vocês ajudam a manter essa bagaça aqui. Porque tá fácil, não. Bora, gente. Abraço, até mais. Falou.